Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus amigos. Já estamos no ar com o nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nós, cada programa que nós começamos, antes do Edelson Moura começar a falar, eu faço uma oração, né, pedindo para Deus proteger a minha pessoa, proteger também os nossos ouvintes de todos os males, de todas as energias negativas, né? Eu peço sempre pelos meus queridos ouvintes, pelo Brasil, né? Peço pelas nossas autoridades, para Deus colocar a mão na consciência dessas pessoas, sobretudo as pessoas malignas, as pessoas que fazem o mal, né? Porque às vezes a gente levanta, vai para a rua, sem se benzer, sem pedir proteção, sem nada, e acontece tanta coisa na vida da gente, não é, meus amigos? Então eu quero desejar tudo de bom para vocês, muitas felicidades para os meus ouvintes, as pessoas que gostam do Amado Batista, que são milhares, são muitas, né? É preciso a gente, na vida, ter luz, luz que brilha, né? Então este brilho, quando a gente diz para um filho assim, Deus te abençoe, nós estamos dotando aquele filho de luz naquele dia. Por isso que antigamente as crianças, né, os pais ensinavam para as crianças a tomar a bênção, porque abençoar uma criança, abençoar uma pessoa, né, eu costumo às vezes, em silêncio mesmo, eu abençoo meus filhos, eu vejo Marina às vezes no computador, e ali no meu silêncio, eu levanto aqui a cortina do estúdio e vejo ela lá trabalhando no computador. Então eu olho com aquele olhar de pai, né? Que todo pai é chimão. Todo pai gosta dos filhos, né? Então, aí eu abençoo minha filha. Eu percebo que até o semblante dela, naquele momento que ela recebe a bênção, até o semblante muda, né? Então, meus amigos, muita paz. Vamos começar o programa do Amado Batista cantando Estou Sonhando. Te olhando, te observando. Você é a musa que sonhei na vida pra estar comigo. Eu fico imaginando eu te namorando. Minha vida seria a melhor do mundo. Eu estou sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Fico me lembrando da gente conversando, mas nunca imaginei que aquela gata linda estivesse me olhando. Mas fiquei sonhando ao te ver me olhando, e depois do seu comentário lindo, eu fiquei sonhando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Esse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Será que você um dia vai sentir por mim amor e realizar meu sonho? Nesse dia o mundo vai olhar pra mim feliz, pois estou te amando. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos atender agora um pedido que veio da cidade de Itapetinga, no estado da Bahia. O nosso programa passa na 104,9, a emissora líder em toda a cidade de Itapetinga. O pessoal estava me contando, né? O pessoal da Novo Horizonte, que tem uma galera da empresa Novo Horizonte, que é de Itapetinga, e eles trabalham aqui na transportadora, na empresa de ônibus, né, da Novo Horizonte. Aí eles estavam dizendo: Adelso Moura, na hora do seu programa lá em Itapetinga, é tanto rádio ligado pelas ruas, a gente não precisa nem carregar a rádio. O pessoal vai passando pelas portas, pelas casas, e vai ouvindo a sua voz encantando os lares de Itapetinga. Eu falei: muito obrigado pelo encantamento, né? Pelo encantar. Que coisa boa é a gente encantar, né? Um amigo meu disse: Adelso Moura, você encanta até serpente. O encantador de serpente. Adelso Moura é um encantador de serpente. Ô, gente, o povo não presta. Olha, lá para Itapetinga, na Bahia, nós vamos mandar esse alô aqui, né? Para todas as pessoas. E estão me pedindo aqui a música Carta Sobre a Mesa. Este é mais um recado que vem sem a pessoa assinar, ou seja, a pessoa não diz quem é, apenas mandou o recado, mas não fala quem é. Mas então eu aproveito e mando para todo mundo, né? Todo o povo da cidade, que o Adelso Moura encanta todos os dias. Carta Sobre a Mesa, canta Amado Batista. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos que talvez por engano você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e esse... Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muitas pessoas falam comigo na rua, às vezes as pessoas me encontram e elas dizem assim: eu acho muito bom quando você desce o sarrafo nesses bandidos. Olha, eu sinceramente, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Quando a gente chega a este ponto, é porque se faz necessário, né? A gente falar, comentar, alertar as pessoas com relação a estes assuntos. Mas eu gostaria de estar falando aqui, era de grandeza, era de progresso, de coisas boas, né? A gente poder tocar nesse assunto é bem melhor, né, do que a gente falar de coisas que não prestam. Então falar do que presta é bem melhor a gente falar de coisa boa, né? Falar de progresso, falar de sucesso, falar de coisas que levam para as famílias, né, o alimento, falar de coisas assim, porque o que mais eu impressiono, meus amigos, é que nós temos muitas pessoas, muitas famílias carentes, né, muitas vezes passando por dificuldades, precisando de uma ajuda, de um empurrãozinho, né, um empurrãozinho, às vezes não é nem tão grande, porque outro dia um amigo meu disse assim: Delcio Moura, se eu tivesse R$250, eu resolvia o meu problema de dificuldades que eu estou passando na minha vida. Eu falei: como assim R$250? Aí ele disse: porque eu tenho uma bicicleta, e essa bicicleta é cargueira. Eu poderia colocar uma caixinha de isopor, uma garrafa de café, uma garrafa de suco e sair pelas obras, pelos postos, pelos comércios, vendendo lanche. 250 daria para eu começar. Eu olhei assim e disse: meu Deus, é tão pouco, não é, meus amigos? Mas é pouco para quem tem muito. Para quem não tem nada, R$250, rapaz, é uma coisa de louco, é uma fortuna. Você está entendendo? Então eu falei para ele: olha, eu vou reunir com os companheiros, vou reunir com os companheiros da igreja, nós vamos ajudar você, acho que com muito mais do que você precisa. E realmente, no domingo passado, nós levamos lá essa ajuda dele, esse capital que ele precisava para começar o trabalhozinho dele, e levamos também umas vasilhas de plástico, uma garrafa de café nova, umas coisas. Deu muito mais do que R$250, e também as coisinhas, né? Dinheiro para ele comprar bolo, para ele comprar sanduíche, para ele comprar aquele cachorro quente, etc. Então, minha gente, muitas vezes as pessoas em dificuldade, elas precisam de muito pouco. Então, o que eu não acho justo é as pessoas não terem esta sensibilidade de saber que o muito que estão pegando, que estão roubando, poderia ser dividido em parcelinhas pequenininhas e socorrer milhares de vidas e milhares de famílias. Não é verdade? Vamos cantar agora. Eu quero mandar essa música para a cidade de Custódia, lá em Pernambuco, porque o pessoal ouve a gente pela Panorama FM. E o nosso alô é para o nosso diretor Fernando Alves, lá em Custódia. Muito obrigado a todos da Panorama, ao Fernando e a todos os meus colegas. Eu trago agora a música Eu Acho Que Sim. Amado Batista, é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista, é show! Quando eu falo do óleo de avestruz supremo, eu estou falando de ômegas. Muitas pessoas não dão importância a esta palavra ômegas. Mas médicos e mais médicos do mundo inteiro, eles até receitam para as pessoas ômegas 3, que é muito bom para o cérebro, né? pessoas que têm mal de Parkinson, mal de Alzheimer, elas devem tomar ômega 3. Só que o óleo de avestruz supremo, o óleo de avestruz que o Edelson Moura anuncia aqui, e eu costumo dizer que esse trabalho não é uma propaganda, é uma orientação, é um bem, né, que a gente leva ao conhecimento das pessoas. Porque quando você usa o rádio para levar o conhecimento, é muito importante. E este óleo de avestruz supremo, ele tem feito um bem à humanidade, às pessoas que me acompanham já há mais de 8 anos que eu anuncio óleo de avestruz pelo rádio. E nós sabemos o que ele tem feito na saúde das pessoas. Nós sabemos porque recebemos aqui centenas de depoimentos e agradecimentos também. Existem pessoas que estão lá no nosso site Saúde com Beleza. Você pode entrar no nosso site Saúde com Beleza para você ouvir e assistir os depoimentos das pessoas. Lá você vai ver pessoas simples, pessoas humildes, que não houve montagem para aquilo. São depoimentos espontâneos, as pessoas dizendo assim: eu tinha esta doença e aconteceu isso comigo, esta maravilha. E muitas delas até, elas me agradecem. Agradeço a você, Edelson Moura, porque o meu sofrimento era grande. Há muitos anos que eu sofria com esta enfermidade. E deixa eu dizer para vocês, os ômegas são responsáveis pela eliminação de gorduras nas artérias, pela limpeza das artérias. Ora, meu Deus! Quantos milhões de pessoas no mundo perdem as suas vidas com infarto? Você tem noção? Quantas pessoas perdem a sua vida por problema de derrame? Agora, se você tomar o óleo de avestruz supremo, você estará evitando esses dramas, esses problemas. Não é importante? Então, não é uma propaganda, é apenas um lembrete que você tem que ter na sua casa um frasquinho de óleo de avestruz supremo sempre, para ter uma boa saúde. Inclusive tem pessoas, inclusive eu sou uma delas, que não adoece, porque estou aqui com o óleo de avestruz direto do meu lado. Eu já acordo de manhã olhando para o meu frasquinho. É, fica aí meu bichinho. Venha, meu bichinho, é desse jeito que eu trato o meu frasquinho de óleo de avestruz. Venha pra cá, meu bichinho. Olha, você pode entrar no nosso site agora, www.saudecombeleza.com.br. E o nosso telefone aqui da nossa central é 61-3532-6993. Em várias cidades brasileiras, nós temos os nossos promotores de vendas, os nossos representantes, os consultores, né, como essas empresas chiques falam, né, a Natura, a Avon, eles falam consultores, as empresas chiques, né? Daqui uns dias também eu vou falar, os nossos consultores. Ai, meu Deus. Vamos trazer agora, Lá Vem Ela, canta, Amado Batista. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo que eu queria ser dono também. Todo dia ela passa na rua de casa, de cabeça baixa finge que não quer me ver. Eu, como sou atrevido, dou uma olhada. Sei que isso é errado, mas o que fazer? Quem será o felizardo que dorme com ela? Será que ele dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso, deixava eu provar do seu corpo gostoso, com certeza nunca ia me deixar. Quem Será o Felizardo que dorme com ela? Será que ele dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso, deixava eu provar do seu corpo gostoso, com certeza nunca ia me deixar. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo um dia eu queria ser dono também. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a sorte que seu homem tem, de todo esse corpo um dia eu queria ser dono também. Que beleza de mulher, lá vem ela, sozinha passar, quem será o dono dela? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Aqui é Nina, de Itapetinga, diz a minha amiga Nina, no recadinho dela para o Edelson Moura. Nina, de Itapetinga, Edelson Moura, queria que mandasse um alô, beijos, muitos beijos, só que bom! Obrigado, Nina, obrigado mesmo, viu? Outro recadinho que eu quero atender aqui, gostaria de ouvir a música do Amado Batista, a escolha é sua. Sou da Chácara Santa Maria, no município de Ananás. E também Alderina, manda um alô para Dalfeci, lá na Ilha do Bananal. Edilene foi quem passou essa mensagem para nós. Obrigada, Edilene. Qualquer coisa, estamos aqui sempre, né? Estamos prontos a atender as suas mensagens, os seus pedidos musicais no programa do Amado Batista. Gente, esse programa é demais, é demais. Nós estamos aqui na Rádio JK FM todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, acordando a nossa cidade, Brasília. Ao mesmo tempo, também às 5 horas da manhã, nós estamos com o programa Ligação Nacional, que começa às 5. Então, o que é que eles fizeram? Eles emendaram, primeiro, o Ligação Nacional. Termina o Ligação Nacional, macho velho já coloca no ar o programa do Amado Batista. Então aí nós ficamos até às 7 horas da manhã, com uma liderança de audiência muito grande, e estou assim muito agradecido, não somente aos meus colegas da Rádio JK FM, que agora estão exibindo o nosso programa, mas também, meus amigos, sou muito agradecido a Deus, porque as pessoas, elas me discriminavam. Elas diziam, não, já tá velho, o que é que vai fazer rádio, velho em rádio? Né? Eles falam, não, Brasília não aceita mais esse tipo de rádio, é coisa velha, é coisa do passado. Né? Eu fui discriminado. Eu ia até falar na Lei Maria da Penha, que eu ia reclamar a Lei Maria da Penha, porque eu estava sofrendo bullying. Olha, eu estava sofrendo bullying. Ninguém queria o Edelson Moura no Rádio Brasiliense. Agora, neguinho tá vendo aí o resultado, né? O resultado é muito bom, graças a Deus, né? Com muita humildade, eu tenho que ter muita humildade nesta hora, né? Tem que descer dos tamancos e dizer assim, obrigado, meu Deus. Obrigado por nos permitir, né, mostrar para toda a cidade, para os meus colegas também, que eu, sinceramente, eu os admiro. Nós temos grandes profissionais, né, no nosso rádio. Ave Maria, quanto locutor fera, locutor massa que tem na nossa cidade. Deus me livre, Ave Maria, quem sou eu para competir com esta galera? Mas o barco tá subindo, ó, o avião tá subindo, tá só subindo, subindo, subindo, a audiência tá lá em cima, graças a Deus, né, gente? É, agradeço. Ritmo da Chuva, vamos cantar. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga. Edelson Moura. Este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu mandar o meu abraço aqui para o meu queridíssimo Dedé Rezende, lá em Teresina, né? É fã do Edelson Moura e eu também sou fã dele. Porque ele é o representante, assim, VIP da Saúde com Beleza, né, Dedé? Vende, que é uma maravilha, atende toda a comunidade de Teresina. E aí a gente manda aquele alô para todos, para todo o pessoal de Teresina, especialmente para os meus amigos da Rádio Clube. Estava falando para o Amado Batista o seguinte, digo, olha, há tantos e tantos anos que nós fazemos parte, né, dessa programação maravilhosa da Rádio Clube, o nosso sucesso é implacável em toda a cidade. Lá também o Edelson Moura acorda o piauiense, acorda a cidade de Teresina. O nosso programa vai para o ar através da Rádio Clube às 5 horas da manhã. O pessoal disse assim, Edelson Moura, você acorda a cidade, né? Se bem que lá em Teresina, não sei se vocês sabem, o pessoal acorda cedo, né? Porque é uma região muito quente, é o calor, né? E tal, aí o pessoal não, quando o sol começa a bater na janela, o cara não aguenta mais ficar na cama, não. Ele já pula fora da cama. E também o piauiense é muito trabalhador e gosta muito de trabalhar, isso é um fato. Agora eu vou atender, deixa eu ver quem é a pessoa. É, Edelson Moura, eu quero ouvir uma música, oferecendo para minha esposa, Laís, oferecendo para minha esposa, Elaine. Não, como é que é? Tem duas esposas? Não, mas você se enganou aqui. Aliás, como é que é o nome da sua esposa? É Elaine, Elaine Rosa, ele é de Iapu, Minas Gerais, estamos sempre na escuta. Meu nome é Adilson Vizeira.

o mais amado do Brasil. Eu agora vou atender a Meirilene, lá do município de Peritoró, no estado do Maranhão. É Delson Moura, um abraço a todos aqui de Peritoró. É, moro no povoado, mande aí um alô para mim, para o meu papai Chico. Minha mamãe é de Leusa. Bacana, muito obrigado a Meirilene. Eu estou para fazer uma viagem para o Maranhão. E farei todo o possível para passar por Peritoró. Quero conversar com o pessoal de Peritoró. Muito em breve, porque primeiro eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer uma viagem internacional. Olha como eu sou chique. Primeiro eu vou a Paris. Há alguns meses atrás eu fui para os Estados Unidos, né? O pessoal fala assim que tá gastando, né, Delson Moura? Não. Nós fomos a negócios. Porque devido ao grande sucesso do óleo de avestruz supremo, nós fomos montar a nossa sede de exportação. O produto ele está sendo exportado para os Estados Unidos e está sendo vendido lá, né, para os americanos como um grande sucesso, graças a Deus. E agora os franceses também demonstraram assim um interesse todo especial em adquirir o óleo de avestruz, né? É claro que aos poucos este produto vai ganhando o mundo, né? Porque é assim, um descobre, avisa para o outro, fala para o outro, um recebe os benefícios e também vai falando, né? A questão vai crescendo muito. E claro que este comércio exterior, esse comércio internacional, ele nos interessa, apesar de todas as burocracias, né? Porque este país aqui é o país dos burocratas, dos papéis, das folhas de papel, dos carimbos, né? Lá é tudo muito fácil. Você só paga uma taxa. Você paga uma taxa, chama BASA, o nome do papel que você recebe. Paga a taxa e o governo americano diz assim: pode trazer, pode exportar. Mas para você mandar para lá, aí é que vem a novela. Aí é que você pede para morrer com tanta burocracia, tanto carimbo, tanto chefe. Olha, eu já passei por mais de 300 chefes. O Brasil tem mais chefe do que dinheiro. Ave Maria, que é isso, rapaz? Vamos atender aqui a este, deixa eu ver, Adelson Moura, papapá. Ofereço, bom, é a música que eu vou tocar agora. É Menininha Meu Amor. E também quero mandar para o município de Peritoró, que eu estava atendendo, né, a Me Chamo Prazeres, como é que é? O nome do povoado, Prazeres, será que é isso? Eu quero um alô para o meu pai Chico, para minha mãe Adileuza. Ok, vamos tocar aí a música do Amado Batista, Menininha Meu Amor. Consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Escrever cartas eu já escrevi. Mandar recados também já mandei. Quero morrer se você tiver outro. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. A solidão vai acabar comigo se quem amo não voltar. Já chega, amor. Pode voltar.